Hey, Jamtabas, we are playing on a public place in Brazil. Maybe you want to join the video. Yes, I am in Brazil, yes. You can see it here on the video ninja link. Okay. Beleza. É, agora entrou na sala o Jean Tabassi da França, muito bom, baixista também. Temos dois baixistas agora, o Bernd Kohl da Colônia, de Colônia, Alemanha, e o Jean Tabassi da França, né? E entrou também o TBFX, ele é o programador que faz o Nimbot. TBFX, Califórnia. Le code c'est Iemanjá. The password is Iemanjá. Iemanjá, like that. You write like that. Eles vão entrar no Video Ninja aí na câmera também. Okay, Jean Tabassi and Michel, I will give a context of what is happening here. We are in the party from the people of Cachoeira, the people of Candomblé. It's called Iemanjá, Festa de Iemanjá. We were invited by Clayson and Barbara. No! Hello! No! I think he's doing it with mobile network. Maybe it's not working with so many people on his phone. Yeah. But we can see the marketplace and the river. Yeah. Yeah. Yeah. Aí o Jean Tabassi conseguiu entrar na tela aí. Vou mandar um baixo aqui. Dá ali em sol, né? Sol maior, né? Então, pessoal, temos aqui um momento especial. É, um grande músico aqui, amigo meu, Mikael, filho do Zé Sapo ali, que conserta a bicicleta. É, o Zé Sapo conserta a bicicleta. Ah, vai, vem. É o... Thank you. is the flute? É isso aí, pessoal, a gente encerra aí com a Jam. Oi? É, estamos encerrando aqui, mas vamos abrir para o local, local. Grande Évora na área. A gente vai abrir agora para local. É, hey, my friends, we will finish the online jam and we will stay only offline. I would like to present each one. É, então, com vocês, tocando samba de roda na Turquia, provavelmente pela primeira vez, o Rock Tribe. Vou deixar ele solando aqui. E agora o Ben Cole, diretamente da Alemanha, vou deixar ele solar aqui. E esse aqui é o Janta Bassi na França. Beleza, é, muito obrigado aí, Janta Bassi, Band e Rock Tribe. See you later, my friends. É, vamos nessa. É isso aí, obrigado, Mikael. Valeu, Mikael. Valeu, gente, boa noite aí. Vamos abrir agora pra Jan local aqui, valeu. Gabriel. O pandeiro Évora. Beleza, beleza. Valeu, valeu, valeu, valeu. Valeu, Gabriel, valeu, Évora. Valeu, Gabriel! Valeu, valeu, Bernd! Aí uma salva de palmas aqui pro Janta Bassi da França. É o Janta Bassi esse aí. É, só foi ele que sobrou na sala agora. Valeu, Janta Bassi! Thank you.